mais de você do que de mim. Eu gosto mais de você do que de mim. Eu quero é mais continuar vivendo assim. Eu quero é mais continuar vivendo assim. Gosto mais de você do que de mim. Gosto mais de você do que de mim. Eu gosto mais de você do que de mim. Eu quero é mais continuar vivendo assim. Eu quero é mais continuar vivendo assim. Sexta-feira pro pagode, encontrar os meus amigos. Você nunca quer que eu vá. Você chora, você briga, não me deixa explicar. Não me deixa nem falar. Quando eu conto a minha história, nunca é satisfatória. Diz que vai me abandonar. Meu amor, não faz assim. Meu amor, não faz assim. Gosto mais de você do que de mim. Gosto mais de você do que de mim. Gosto mais de você do que de mim. Eu gosto mais de você do que de mim. Eu quero é mais continuar vivendo assim. Eu quero é mais continuar vivendo assim. Gosto mais de você do que de mim. Gosto mais de você do que de mim. Em casa, você está sempre acordado, não se cansa de esperar. Olho pra trás, vou me vendo lá no pagode bebendo com alguém particular. É o meu particular, mas a minha intenção não é lhe deixar na mão. Você pode acreditar. Seu amor é meu castigo. Vou perder os meus amigos, mas viver sempre a cantar. Gosto mais de você do que de mim. Gosto mais de você do que de mim. Eu falei. Eu gosto mais de você do que de mim. Eu quero é mais continuar vivendo assim. Eu quero é mais continuar vivendo assim. Gosto mais de você do que de mim. Gosto mais de você do que